cidade a lhe procurar sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. Um sonho, alegria me dá nele, você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil. Eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho ou jogando bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Saudade sem idade. Bons tempos. Cumprimos mais uma parte dos bons tempos, trazendo a música do passado para que a gente, no nosso presente, possa se surpreender com esses compositores maravilhosos que, através de belas letras, puderam retratar fatos da nossa vida em forma de música. Recordando, matando saudade, mais uma rodada de pura recordação a partir de agora pelas ondas dos bons tempos. Adeus, amor. Não podemos mais fingir. A ilusão já terminou. Agora tenho que partir. Amor. Pois assim será melhor. Se hoje o céu escureceu, talvez um dia brilhe o sol. Não sofras mais, pois amanhã o nosso pranto terá fim. Se disseres que por mim vais esperar, sei que esta luz que se apagou irá brilhar e voltarei com todo o amor que eu guardei para te dar. Verás então que eu voltei para ficar. paz que o teu amor sempre me dá, sempre me dá. Nosso amor renascerá. Cantar. enchendo o jardim. Nos seus olhos o brilho da lua, despejando esperança sem fim. Sua voz vai descer das montanhas, germinando na terra e no mar, arrancando das nossas entranhas esse dom tão divino cantar. Mas a razão quero saber se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti. Diz, meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar, olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém te faça infeliz. Diz, meu bem, o que foi que eu fiz? À noite eu chamarei, sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perder-te imaginei, e tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda esquecer a minha dor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. Estamos tocando a música que você gosta de ouvir. Esse o ritmo da recordação, da saudade. Música de qualidade, você acompanha aqui pelas ondas dos bons tempos. Bons tempos. Eu tenho a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos. Se tudo é mais bonito e mais alegre quando nós nos encontramos. Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina. Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha. Olhando em seu olhar, os nossos olhos dizem tudo o que sentimos. Nas coisas que falamos e nos beijos que trocamos, descobrimos que a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos. Por isso a impressão que em outra ocasião nós nos amamos. Amamos com sinceridade, nosso amor não tem tempo. ingenuidade. Ele é puro demais, é profundo, ele vive em nós. Mesmo que o mundo se acabe e a morte aqui nos separe, em outra vida nos encontraremos e outra vez amaremos. Amamos com sinceridade, nosso amor não tem tempo ou idade. Ele é puro demais, é profundo, ele vive em nós. Mesmo que o mundo se acabe e a morte aqui nos separe, em outra vida nos encontraremos e outra vez amaremos. Passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Tal bonito que se quebra quando cai. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada analisada por sobre o divã. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva. Não quero nem saber de me fazer ou me matar. Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Eu sou nuvem passageira que como o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. E eu Bons sou tempos. Três Fronteiras. Rolim Campos Salles, são 6:06. E aí, tá gostando da sequência? Super especial, os amigos pedindo, a gente colocando aqui no ar. E vamos abraçando a turma amiga que se liga com a gente aqui no Grande Centro, nos bairros, comunidades rurais. Você que nos dá honra da carona amiga, que nos acompanha também via internet, pelo aplicativo da emissora. Receba o nosso carinho, o nosso melhor desejo de que você se sinta bem ao nosso lado, tá bom? Uma semana abençoada para todos. Estamos seguindo aqui, tem Normalista com Nelson Gonçalves, mandando aqui para o Ipebs, o Xodila, Cecília e toda a família. Abraçando também a Rita Núbia, ela e toda a família acompanhando aqui esse momento de resgate da saudade, da boa música. E pede Indiferença. Tem também um abraço aqui para a Rita. A Rita e a Maria Lúcia, que estão em sintonia com a gente e vão curtir com o Aldair José, Cadê Você? Já são 6:08 em Campos Salles, até às 9 da manhã, 99605-9646. Participe, faça o roteiro, assim como as demais pessoas já solicitaram, alguns pedem apenas a música e não coloca o nome ou não quer que diga o nome, mas está valendo tudo. A participação é direta, é indireta. O importante é que você divida com todos nós o seu gosto musical. De azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor. Eu que trazia fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-la ao cuidado daquele brotinho em flor. Mas a normalista linda não pode casar ainda, só depois de se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. Normalista linda não pode casar ainda, só depois que se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor. Eu que trazia fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. A gente já não fala. era mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais da minha noite. Se chego cedo ou de madrugada, você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas. Não me deixa resolver os seus. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Sem você, lembro quando nós nos conhecemos. Havia mais desejo em seu olhar. Aquele nosso beijo apaixonado, uma vontade louca de se amar. Hoje tudo isso está morrendo. O que foi lindo já não tem valor. Você com essa sua indiferença está matando aos poucos nosso amor. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Sem você, a vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça sem você. Sem ninguém, cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou? Cadê você que nunca mais apareceu aqui? Que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Mas não faz mal, eu me calo, sempre falo. Já tem você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. Cadê você? Valeu, Leandro. Um abraço pro Leonardo. Saudade sem idade. Bons tempos. Muito bem, são 6h19 agora em Campos Sales. Estamos aqui nos estúdios da M3 Fronteiras, o som da comunidade, colocando no ar a música Saudade para você. E a Carmen participa sempre aqui com a gente. Ela pede música com Almir Sater, Tocando em Frente. Vou atender também o pedido do Alex, que pede com Newton César. Lília, aproveita e manda também para o amigo Luiz Paganini. Abraçando também o Antônio Engrácio, toda a sua família lá no Mandacaru. Antônio Santo Ribeiro, um abraço, bom dia, boa semana, saúde. Quero registrar aqui também a audiência do Luiz Carlos, que pede com Carlos Gonzaga, Diana. Aproveita e manda também para o Ferrinho, o Fernando, a Wanda, lá no Alto Alegre, a Maria Zilda, também em sintonia com a gente, na Vicente Alexandrino de Alencar. Alô, Maria Zilma, um abraço. Feliz semana também para você e toda a família. E, enfim, para todos que nos acompanham através do rádio, através da internet. E vamos seguindo, abraçando também ao Luiz Carlos, o Flávio, o Gonzaga, em sintonia com a gente, o Fábio, também curtindo aqui os bons tempos, tocando música, tocando saudade. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada,

quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E num sonho para dois viveremos a cantar, a cantar o amor de andar. Nos teus braços sem sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Ó, Diana, vem sonhar. E eu te quero, meu amor. Vem trazer-me o teu calor. Vem viver pra mim, Diana. Eu te espero e eu te quero com paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para mim tu és a felicidade. E sem ti eu vou morrer de saudade. Vem amor, vem amor. Muito bem, estamos aqui anunciando a próxima sequência de boa música, de recordação de saudade pelos bons tempos, através da Três Fronteiras, o som da comunidade. Hoje 7 de setembro, dia muito especial, dia da independência do nosso país, que continue sendo vivida essa data com aquela reflexão na cabeça de cada um de nós, na tentativa de mudarmos as coisas e fazer com que esse país seja sempre uma referência a nível mundial, com acertos, né, com dificuldades, mas acima de tudo com lisura na administração, o que é muito difícil, mas que possa continuar sendo livre. Vamos continuando aqui, eu vou, nessa próxima sequência, colocar com Moacir Franco, Se Eu Não Puder Te Esquecer, oferecendo aqui para o amigo Chiquinho Feitosa. Vou atender também a Paula, que pede com Demétrios, Agora Quem Parte Sou Eu. E fechando aqui a sequência, o Naldo pede com o Fernando Mendes, A Felicidade. Até às 8 da manhã, saudade, recordação, música boa só para você curtir. Eu já estou cansado de ouvir você dizer que não me quer, que está zangada e que vai partir. Eu já estou cansado de olhar você pegar o que é seu, e quando a noite ver você voltar. Eu já estou cansado de pensar que a minha vida vai mudar, e a mesma história vem se repetir. Eu vou deixar de lado a ilusão, você não vai acreditar. Eu vou cuidar desse meu coração. Agora, quem parte sou eu. Eu tenho que ir, não posso ficar. Agora, quem parte sou eu. Eu tenho que ir, adeus. Eu hoje resolvi pensar em mim. Não posso mais viver assim. Eu decidi gostar de mim também.